双子 也 是。 都是帅的，都比较丰富的，还有气质，然后除了双子、双子就是像包子皮，还有气质的，那什么叫气质？巨型人，也就是说，我们羡慕，那些上马的不少，那帮子的厉害呢，羡慕，那个没羡慕很多的不少。E na região que eu tivesse, que começou a família, com 12 pessoas na Câmara dos Deputados, quando começou a MTAR, a PEC 490 e a PL 191. E aí a gente voltou para a base do 80, a gente organizou, viemos com 70 guerreiros, sem estrutura nenhuma. E aí a gente teve chamado para várias regiões e também para o pessoal que adere à causa indígena, né? A gente montou uma mega estrutura solar, mais de 3 mil pessoas, né? Mais de 3 mil indígenas, né? Lutando para tomar a questão dos processos, direitos, território, né? E aí veio agora a PL pela vida, né? É o acampamento pela vida, né? E 2021, que foi lá perto do passou mais de 8 mil pessoas já, mais de 8 mil indígenas. E de lá a gente mudou para cá, né? A gente mudou para cá. E é onde foi, estamos até agora, né? E aí veio o movimento, segundo Marcha das Mulheres Indígenas, né? E nós estamos aqui para apoiar também, né? Porque o mesmo direito que é retirado dela, está retirando de nós também, né? Porque nós temos que lutar contra esse governo, né? Você viu que nesses últimos dias que está fazendo, né? Querendo invadir o STF, né? É uma coisa de louco. Querendo dar um voto no Estado, né? No Brasil, mas não conseguiu. E ele está terminando, né? Mas nós estamos aqui firme e forte, né? Com as lideranças, com a marcha das mulheres indígenas. Aqui tem várias regiões que ainda estão aqui, desde que eu falei para vocês que começou lá embaixo, né? Temos aqui várias etnias, né? Esse aqui Guarani, Sangueng, Kenato, Chopin, Tataxó, Funiô, Pancararu, Pancararé. Tem Guarani, Caiuá, onde eles estão sendo vítima do ataque dos fazendeiros, fezeiros, essa semana, né? Também na torre de ataque dos parentes, não só lá, mas região sul, sudeste, centro-oeste, né? Amazonas. Então, assim, é uma coisa que nós temos que ver, fazer esse movimento, porque o nosso povo está sendo muito atacado. Você vê aqueles garimpeiros, né? No nosso parente Amami, né? Está sendo atacado pelos garimpeiros. O comando do PCC já está naquela região, né? Então é muito difícil de lidar. E esse atual, pessoas que não gostam de falar o nome dele, né? Está aí, não fazendo nada. Está apenas querendo destruir os direitos dos povos indígenas, do território, né? A gente já foi roubada há mais de 1.500 anos atrás, né? Quando eles disseram que descobriram o Brasil. Né? Ninguém descobriu o Brasil, nós já existimos aqui. E aqui nós estamos. E aqui vai continuar a luta. Vai continuar a luta com meu filho, com a minha filha. E meus netos vão continuar a luta dos pais dela, né? Então nós não vamos desistir. E por esses anos aí, que esse atual pessoa que está aí no poder aí, logo no primeiro dia do mandato dele, ele já veio querer dizimar a comunidade indígena, né? Ele criou o preconceito, criou o ódio, né? Então tudo que está acontecendo é tudo culpado do ruralista, da bancada evangélica, né? E desse atual. Governo que está aí, né? É um governo genocida, É um governo que não mede as palavras para falar, e matando milhões de pessoas, mais de 500 mil pessoas foram mortas pelo Covid, né? E agora está aí a variante, né? E você não vê eles se preocupar com aplicar a vacina neles, né? E até que eles que votaram nele estão tá morrendo pela mão dele. O tratado internacional já preocupou ele, né? Você sabe disso, né? Ele já está preocupado. E aí a gente se preocupa bastante porque ele está aí fazendo chamado ruralista, para fazendeiro, né? Porque eu acho que a gente foi encontrar uma senhora ali, um monte de caminhão de fazendeiro, né? Isso é para intimidar, né? É para intimidar o direito, né? O direito de exigir. Mas só que esse direito, ele está dentro da Constituição Federal para ele vir. E ele quer fazer de tudo para dar o golpe, né? Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. A informação de dentro, não posso falar o nome, de lá de dentro, quando começou as pessoas vêm para apoiar ele, tentaram invadir o STF, né? Mas não conseguiram. Ali que era o golpe militar, né? Então não foi concluído. E aí eles estão com raiva, né? Fizeram as badernas deles lá. Aí junto que nós que estamos errados. Ele está jogando o fazendeiro contra o nosso povo. Nosso povo não tinha esse negócio de território. Né? Aqui mesmo de Brasília, é nosso. Né? Onde se for enterrado o nosso povo aqui debaixo dessa terra. Né? E eles não enxergam, eles não entendem o que é uma cultura, o que é um costume, o que é a natureza para nós, o que é a água, o que é um cadeado para nós, eles não entendem. Né? Porque ela que dá vida para nós, ela que dá de comer a nós. Né? E eles não entendem. E a Mãe Terra pedindo socorro para a sociedade. E a sociedade não está vendo a Mãe Terra pedir socorro. Por isso, quando teve um canto, sagrado, porque a gente está pedindo para que Deus possa abençoar a Mãe Terra, a Mãe Natureza, né? Muitos de vocês vão ver ainda, seus filhos vão ver. Vai chegar uma época que não vai ter água, está secando tudo. E a gente está preocupado não só com o nosso território, mas com a vida do ser humano. A gente não entra em combate, a gente prefere morrer para salvar o nosso povo da Mãe Terra. A gente, se for preciso, a gente dá a vida, né? Para deixar o mundo uma melhor, para deixar a sociedade e a comunidade uma melhor. Esse governo não está colaborando com ninguém, nem com indígenas, nem com a sociedade que votou nele. Ele quer matar. E a sociedade tem que ver isso. Por isso que a gente chama a sociedade, veja povos indígenas, vamos fazer uma luta unificada, vamos lutar contra esse preconceito, vamos lutar contra esse presidente, né? Então é isso, né? E aqui tem vários etnias aqui. Nós estamos com mais de 170 povos diferentes aqui. Em torno de... Nós estamos chegando aos 4 mil, já, meu? Nós estamos chegando aos mais de 4 mil indígenas aqui, né? Então isso é interessante, né, de ver essa multidão de parentes lutando pelo território deles, por cada região, né? Cada região tem uma parte do fazendeiro, a terra sendo tomada, a terra sendo invadida, né? Então, não está sendo fácil, né? A gente largar tudo isso, a gente largar tudo por causa desses governos aí, querendo matar o nosso povo. A pele, né? A pele que vocês vão ver, é a pele da morte. A pele 191 é a pele da morte. É inconstitucional. Ela é inconstitucional. Mas só que ele está se impondo. Ele está sendo pior do que aquele, como é que fala, o Hitler. Ele está sendo pior. E a sociedade nunca vê. Nunca vê. E nós estamos enxergando isso. E ainda vai morrer mais gente, gente. Se não tomar providência, vai morrer mais gente. Porque na mente ele, que nunca aconteceu na história do nosso país, foi ao exército, tanto para mostrar seu poder. Não poderia fazer isso. E não poderia também tentar invadir lá o acesso, o jornalista. Então, ainda aí, né? Então, é uma coisa de louco. Esse homem que deveria ser internado há muito tempo é louco. Né? Não tem amizade com esse país. Né? Não tem amizade com esse país. Então, é, a vida dele é criticar. Por que que não chegou a vacina mais cedo para nós? Porque ele estava batendo contra a vacina. E as doses de vacina sendo super saturadas. Né? E os fake news que cai, né? Muito complicado. Então, a gente, vamos lutar. Então, como a gente fala, né? Lutar até a última gota de sangue de uma pessoa. Lutar, lutar e lutar. A gente não vai desistir. Quando tomba um ou dois, nasce mais tudo sem guerreiro. A minha esposa, da minha comunidade, tem três mulheres grávidas, trancadas, no filho, antes de nascer. Já está na luta. Isso que dói. Também. E a sociedade lá fora seria que eles estão nós dois. Nós estamos sofrendo aqui, ó. Debaixo de barraco, debaixo de lona. Ainda bem que tem pessoas boas desse país que apoia a causa indígena, né? Que traz uma água, que traz uma cesta, que traz uma fruta, que ajuda, né? A divulgar. É isso, eu tenho o quê? 55 anos. Eu nunca vi, desde que era um governo que está acabando com o nosso país, que está acabando com o nosso jovem, que está acabando com tudo. Então, eu estou perdendo. Não tem nem mais para lá. Já estou cansado. E só que, só que eu não vou morrer com minha canseira. Eu vou lutar. Até quando o Mendeiro falou, chegou a sua hora. A minha parte é assim. O meu filho tem antes de nascer, ou minha filha, antes de nascer, ela já foi para a rodovia. Mas quando eu olho para ela, e ela vai ter um filho. Vai ter um filho de nós aqui, vai ter um filho. Vai ter uma liderança fora. É muito triste o que está acontecendo lá. Eu não gosto nem de falar o nome do que eu sinto nojo, sinto ódio. É isso. Obrigado. Sim, é. Frente a esse cenário tão desastroso, tão triste, existe alguma esperança hoje nesse julgamento? Como é que será se for julgado, né, o marco temporal, há uma esperança que normalmente eles não delimitarem a posição de hoje? Como é que a comunidade está com expectativa em relação a esse julgamento? A gente está, assim, está na mão de Mendeiro. Mendeiro ali, está na mão dele. Do meu cântico do Guarani, o seu cântico do Tupi Guarani do Acre. Somos nós, né? Misturado com a Serena, né? Está junto com a delegação, a gente se reúne. E a gente pede muito, né? Que na hora da votação, a gente se concentra. E vamos observar, mas é igual o marco temporal, né? Vai ser um retrocesso da luta dos povos indígenas. desde 1500, eles já vieram lutando, né? Chega agora, nós estamos no século XXI, né? Esse governo entra e vem fazer igual lá no começo, né? No começo da história, né? É uma história que a gente também não engole essa história, né? E a gente está com muita esperança, né? Está com muita esperança de sair de todo mundo. Agora, 5 de outubro de 88, essa firma vai ser revista. Pode ficar a terra demarcada, homologada, de tudo, retomada. Eles vão tirar o nosso povo dessa terra. Sendo que aquela terra, originalmente, é nossa. Que tem nossos antepassados foram enterrados. Dentro da Constituição Federal, na página 661, lá está bem claro. Para ele fazer isso, ele tinha que ter a ponta da frente dentro da nossa comunidade. Porque aí qualquer um pode chegar dentro do nosso território, devastar tudo que a gente tem ali a história. Né? Pode estragar um cemitério, né? Ele pode passar dentro da mata, fazer dentro de transição, ele vai entrar para fazer uma barragem, ele vai fazer uma ponte, tem conflito aqui no Brasil. É isso que ele tem com o carinho dessa terra. O brasileiro invadindo nossa terra, isso não tem. Da Bunda Nacional, que tem aqui igual a Pupibola, né? Igual o outro do Preto, né? Grande, né? É isso que ele quer ir tomando e colocando a realidade. Ele quer colocar o vídeo na sociedade. Que a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar, mas ele não vai aceitar. Quer complementar? Parece, pode falar também. Pegar um papel lá. Pensa aí que esse cenário tão desastroso, tão triste, existe alguma esperança hoje nesse julgamento? Como é que o senhor acha que se for julgado, né, o marco temporal, há uma esperança que normalmente eles não delimitarem esse espaço da posição de hoje? Como é que a comunidade está com expectativa em relação a esse julgamento? A gente está... Está na mão de Menderu ali. Está na mão dele. Você vê o cântico do Guarani, o seu cântico do Tupi Guarani e do Arco. Somos nós, né? Misturado com a Serena, né? Está junto com a delegação, a gente se reúne. E a gente pede muito, né, que na hora da votação a gente se concentra e vamos observar mais. Igual o marco temporal, né, vai ser um retrocesso da luta dos povos indígenas. Desde 1500, eles já vieram lutando, né? Chega agora, nós estamos no século XXI, né? Esse governo entra e vem fazer igual lá no começo. Né, do começo da história, né? É uma história que a gente também não engole essa história, né? E a gente está com muita esperança, né? Está com muita esperança de sair de todo mundo. Agora, 5 de outubro de 88, né, essa firma vai ser revista. Pode ficar a terra demarcada, homologada, de tudo, retomada. Eles vão tirar o nosso povo dessa terra. Sendo que aquela terra, originalmente, é nossa. Que tem nossos antepassados foram enterrados. Dentro da Constituição Federal, na página 661, lá está bem claro. Para ele fazer isso, ele tinha que ter a ponta da frente dentro da nossa comunidade. Porque aí qualquer um pode chegar dentro do nosso território, devastar tudo que a gente tem ali a história. Pode entregar um cemitério, né? Ele pode passar dentro da mata, fazer dentro de transição, ele vai entrar para fazer uma barragem, ele vai fazer uma ponte, sem consumo de. É isso que ele tem com o carinho dentro da terra. O grigeiro invadindo a nossa terra, é isso que ele tem. Da Bolsa Nacional, que é aqui igual a Futebola, né? Igual o outro do preto, né? Grande. É isso que ele quer ir tomando e colocando na realidade. Ele quer colocar os índios na sociedade. Que a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar. É uma mesma coisa que a gente vai aceitar. Quer complementar? Né? Parece, pode falar também. Eu vou pegar um papel lá, filho.